nome é Leandro. Alguns irmãos me chamam de Lelê. Outros, Função. Pode crer, é isso aí. Sou descendente de escravo, vindos da África e tal. Minha mãe se chama Maria de Jesus. Minha família toda, meu povo todo se encontra em Andaraí, Bahia. Sou brasileiro, criado nas ruas de São Paulo, capital. Cidade frenética, violenta, romântica. Como você quiser, do jeito que você quiser. Sou filho adotivo, fui criado por um casal da igreja, né, meu? Que me adotou quando eu tinha 6 anos de idade. Logo que a minha mãe morreu. É isso aí. Tenho 2 irmãs maravilhosas que eu amo. Uma esposa que eu amo também. Um filho que eu amo também. E tô aí. Lutando pra ser um preto livre. Físico e espiritualmente. Tentando me desprender do mundo material, do apego, da vaidade, do egoísmo. Morou? Vários defeitos, porém várias qualidades também. É isso aí, tô no rap. E aí, morrão, minhas inspirações, algumas delas, né, são várias. Tipo, 1990, Avenida Rio Branco, eu, Office Boy, me deparo com uma capa louca. Tava lá escrito, Holocausto Urbano, tocou no meu coração, moro? Tamo junto. Sou morrão também, sou partido alto, moro, mano? Sou do asfalto. Sou favela, sou senzala, sou brasileiro. É nóis.